Jesus, se cumpre as fiéis profecias. Vamos olhar para Jesus, virar sobre as nuvens do céu. Vamos olhar para Jesus, olhando para Ele teremos vitória e veremos a glória de Deus. Olhando para Ele teremos vitória e veremos a glória de Deus. Não é vã a nossa jornada. Vamos olhar para Jesus. Sem Ele não somos nada. Vamos olhar para Jesus. Foi Ele quem nos libertou. Vamos olhar para Jesus. Amor do mundo e do vil pecado nos tem libertado pelo seu amor.